Benfica conquista tricampeonato. União da Madeira regressa à segunda divisão. Académica de Coimbra cai à Liga de Honra 14 anos depois. 4 anos depois, Feirense regressa ao convívio dos grandes. Vizela, ao convívio do futebol profissional. Seja bem-vindo ao nosso programa na Desportiva, aqui na Antena Web Informação. Hoje é o regresso deste espaço radiofónico, depois de ter estado, aliás, na rádio, no Canal 1, agora na Antena Web Informação. Claro, sempre com um outro papel, uma outra preocupação, enfim, esperamos nós também um outro êxito. Pois vamos trazer nesta edição, como é lógico, vários motivos de interesse, mas eu destaco aqui desde logo este, a vitória do Sport Lisboa Benfica frente ao Clube Desportivo Nacional, o Nacional da Madeira, como é conhecido do modo comum. A equipa do Benfica venceu por 4 bolas a 1 com bis de Nicolás Gaitán, o jogador que chegou a esta jornada, à 34ª, com apenas 2 golos marcados. Depois deste triunfo, o jogador tem então, no final das contas, 4 golos marcados neste campeonato. O Benfica que não conseguia um tri desde 1977-78. A última vez que tal aconteceu, e eram 5 vezes as que tinham acontecido até aqui, a última vez que tinha acontecido algo deste género foi ainda, portanto, nos anos de 74-75, 75-76 e 76... Aliás, peço desculpa, 74-75, 75-76 e 76-77. Em 77-78 foi o Sporting. Agora eu vou confirmar estes dados. Agora creio que o último tri acabou em 76-77 e não em 77-78, mas vou confirmar essa informação daqui a pouco. Aliás, é uma informação que vamos, de qualquer das maneiras, revisitar. Para todos os efeitos, importante mesmo é o facto da equipa do Benfica ter vencido o Nacional da Madeira por este resultado. 4 bolas a 1. Salvador Agra marcou o golo que deu então o 2-1 à equipa, aliás, o 4-1, dentro de honra à equipa do Nacional da Madeira. Salvador Agra que marcou este golo já quando o Benfica estava em pleno clima de festa, vencendo então na altura por 4 bolas a 0, ficou 4-1. Algo que não fez, como é lógico, moça neste marcador. A equipa do Benfica consegue então assim o seu 35º título, o primeiro que Rui Vitória conquista ao serviço de qualquer um clube. Já o Sporting venceu a equipa do Sporting de Braga no Estádio da Pedreira por 4 bolas a 0. A equipa do Sporting que não dependia de si para este desfecho, ou neste caso para conseguir o título, ainda assim o Sporting esteve à frente durante cerca de 10 minutos. A equipa do Sporting foi a primeira a marcar e foi logo uma situação, antes já tinha havido uma situação complicada, um corte de Sebastián Coates que saiu lesionado e teve que ser substituído por Paulo Oliveira. O jogador do Sporting de Bragoa, que não sei, que pouco vamos conferir os marcadores, posso dizer que, como é lógico, fez o estádio do Sporting de Braga parecer o estádio do Sporting Clube Portugal. Cânticos, muita festa, até que o 1-0 surgiu por parte da equipa do Benfica. Vamos conferir também outros destaques, mas vamos para já então aos resultados desta jornada e depois também aos marcadores. Foi um jogo ou foi uma jornada de nervos, sobretudo no passado sábado, que foi quando se realizou a maior parte dos jogos. Destaque de já aqui um que não tem grande relevância, mas acho que em termos históricos foi um bom jogo. A equipa do Arouca empatou com a equipa de Vitória de Guimarães depois de estar a perder por 2-0. Não se quebra o enguiço de Sérgio Conceição, que desde que disse que não era para o Futebol Clube do Porto que iria sair, ou seja, desde que até se sentiu pela forma como terão colocado a sua dignidade, a sua honestidade em causa, aliás, nunca mais venceu para o campeonato. Foram 13 jogos consecutivos sem pontuar. Nunca mais pontuou desde essa vitória ao Futebol Clube do Porto. Vamos então aos resultados desta primeira jornada, que terminou, como sabem, ontem. Vamos então à jornada 34, que teve os seguintes resultados. Vamos começar pelo jogo de 14, jogos de 14 de maio, portanto, sábado. Futebol Clube do Porto 4, Boa Vista 0, numa experimentação do que é que poderá ser. Os jogos da parte da manhã na primeira divisão, algo que nós conhecemos na Liga de Honra, mas que na primeira divisão é inédito. 4-0 então no derby portuense. Arouca 2, Vitória de Guimarães 2, que eu também já referi. O jogo começou às 18 horas. Às 19, Belenenses 2, Estoril 1. Estoril Praia falhou a Europa naquilo que seria o seu terceiro ano consecutivo nesta competição. Tondela 2. Tondela 2. Académica de Coimbra 0. A Académica de Coimbra já estava despromovida. Já o Tondela precisava de pontuar para garantir, e esperar para os resultados de outros jogadores e de outras equipas para garantir a manutenção. Tal aconteceu, porque o Nuno da Madeira perdeu por 2-1 frente à equipa do Rio Ave. Os vilacondenses estiveram a perder durante toda a primeira parte, mas na segunda parte era uma reviravolta. Já lá vamos a estes detalhes desta jornada. Outro clube do qual a equipa do Tondela dependia era o Vitória de Setúbal, só que os sadinos empataram a 0 com o Passos de Ferreira, que estava em vantagem para ir à Europa e falhou este objetivo depois do empate no Bonfim. O Setúbal, por seu lado, garantiu manutenção depois deste empate. E foi assim que ficou a Primeira Liga. Primeiro, Benfica, com 88 pontos. Segundo, o Sporting, com 86. Terceiro, o Futebol Clube do Porto, com com 73 pontos. Quarto, o Sporting Braga, com 48 pontos. Arouca, em quinto, com 54. Rio Ave, com 50 pontos, em sexto. Sétimo, Passos de Ferreira, com Passos de Ferreira, então, em sétimo lugar, aqui com... Bom, eu não vou conseguir fazer a pontuação. Peço apenas um instante. Ok, agora sim, vou conseguir trazer a classificação. Diziam então, primeiro lugar, Benfica, com 88 pontos. Segundo, o Porto, o Sporting, aliás, com 30, com 86. Terceiro, o Porto, com 73. Quarto, o Sporting de Braga, com 58 pontos. Quinto, o Arouca, com 54. Sexto lugar, o Rio Ave, com 50 pontos. Sétimo lugar, a equipa do Passos da Ferreira, com 49 pontos. Estoril Praia em 8º lugar com uma pontuação final de 47 golos. Esta que foi a primeira equipa com mais golos sofridos que marcados, menos um. 9º lugar para a equipa do Belenenses, com um total de 41 pontos. A equipa do Vitória de Guimarães consegue assim concluir a época com um total de 40 pontos. No Nacional da Madeira ficou com um total de 38 pontos, a equipa perdeu ontem, como já disse, com o Benfica. Moreirense ficou em 12º lugar e consegue então 36 pontos. A equipa do Marítimo fica atrás em 13º com 35 pontos. Já o Boa Vista em 14º fica com um total de 33 pontos neste campeonato. 15º e último antes da linha de água, Vitória de Setúbal com 30 pontos. 16º, aliás, peço desculpa, penúltimo na linha de água, 16º e agora sim, último na linha de água, a equipa do Tondela, que consegue assim um total de 30 pontos também. E então já desceram à Liga de Honra, como disse o Nino Madeira, com 29 pontos, e a equipa da Académica de Coimbra, que acaba com 25 pontos esta jornada, este campeonato, aliás. A equipa, falei ontem nestes jogos, vamos saber o andamento do marcador para todos aqueles que creem importante, e eu também acho que sim, sobretudo destes quatro jogos, destes três jogos, portanto, tanto da equipa do Porto como do Benfica como do Sporting. Ou Sporting e Viga, como queiram. A equipa do Futebol Clube do Porto ganhou por 4-0, portanto 4 golos na resposta. Estava apenas 1-0 no final da primeira parte. A equipa do Porto, como disse, marcou muitos golos. O primeiro golo foi então ao minuto 11 por Danilo Pereira. Depois, Miguel Ayuno faz o 2-0 aos 56 pontos. Os defesas a marcarem, bom, pelo menos Miguel Ayuno, defesa nítido, não é? Depois, aos 85 minutos, o 3-0 por Brahimi, de grande penalidade, e depois o 4-0 aos 88 minutos pelo André Silva. Bom, a julgar pelo número de espectadores, a verdade é que sim, não podemos dizer que a assistência foi fraca. Tendo em conta todas as condicionantes, parece que 26.122 espectadores foi uma assistência boa. Porque era um derby, mas a verdade é que já nada trazia às contas nem de um clube, nem de outro. Já com o Benfica a receber a equipa do Nacional, foi totalmente diferente. Casa cheia, com total de 64.235 adeptos no Estádio da Luz. Quando a primeira parte acabou, estava 2-0. O mesmo resultado que se verificava no Estádio da Pedreira, em Braga. O Sporting foi o primeiro a marcar, como disse há pouco. Esteve mais ou menos 10 minutos à frente do campeonato. A equipa do Benfica faz então o primeiro golo aos 23 minutos. Já o segundo, através de Nicolas Gaetan, o segundo golo surge mais tarde, aos 39 minutos, por intermédio de Jonas. Era um bom descanso para a equipa do Benfica, o 2-0. 3-0. Foi uma boa jogada. Uma boa jogada que... Em que, basicamente, quase marcava a Mitroglou, mas não marcou. A bola ressalta para Nicolas Gaetan, que atira para o 3-0. 3-0 entra para o Benfica, aos 65 minutos. E aos 84, em vez de Pizzi fazer o 4-0. Já no tempo de compensação, Salvador Agra faz o 4-1. E foi assim com que se chegou à final da partida. Como disse, já não se ligou a este gol, porque não fazia moça nenhuma. E ao mesmo tempo era uma grande festa para esta... uma grande festa para esta equipa do Benfica. Era irrelevante se era 4-1 ou 4-0, enfim, não interessava para nada. O Sporting foi visitar a equipa do Sporting de Braga e, como disse, foi o primeiro clube a marcar nesta tarde de domingo. Quem marcou o primeiro golo foi Theo Gutierrez, ao minuto 21. E depois aqui... eu há pouco disse que foram... Pois, tudo certo. Ok. Certo. Vamos... Quero corrigir aqui uma situação. Mas sim. Ok. Antes de prosseguir, quero corrigir aqui uma situação. Porque eu teria dado... Claro, sem querer, mas teria dado aqui uma informação errada quanto aos marcadores e há que corrigir, como é lógico, essa informação. Certo, ok. Então agora sim, a informação correta. Ok, então, o primeiro golo de Nicolas Gaetan surge aos 28 minutos. O segundo de Jonas do Benfica surge aos 41. O 3-0 surge aos 84. Bom, aqui alguma... Eu não vou avançar com os números, com os minutos. Infelizmente, dado que o gráfico que tem aqui à minha frente, e compreenderão a minha falta de visão, o gráfico tem à minha frente, não é nada elucidativo sobre os dados em que foram marcados os golos. Eu estava em crer que efetivamente sim era, mas bom, não sendo, para todos os efeitos, os marcadores são aqui deixados. Na primeira parte, então, a equipa do Sporting que marcou o primeiro por Theo Gutierrez. Depois foi a vez... sim, exatamente, ok. Então os minutos estavam certos. Os minutos, então, estavam certos. Então não estava assim tão errado quanto aquilo que eu há pouco temia. Aos 32 minutos... o 2-0 para a equipa do Sporting por Islam Slimani. O 3-0 surge por Brian Ruiz aos 71 minutos. E aos 84, o mesmo Brian Ruiz faz o 4-0 para a equipa do Sporting. Claro, um resultado inglório. Ainda assim, estiveram em Braga. Muitos adeptos que, claro, depois foram abandonar no estádio. Duas situações aqui de destaque quanto a esse jogo. Primeiramente, a picardia que houve entre adeptos portanto, do Sporting de Braga e do Sporting do Portugal, e depois também a situação que houve referente ao Argos. Ele foi expulso, terá sido expulso corretamente. O árbitro Hugo Miguel primeiro assinalou uma grande penalidade, mas perante a insistência do árbitro assistente Hernando Fernandes, que basicamente disse que não era penalti, que era fora da área, o árbitro voltou atrás da sua decisão e assinou um livre direto para a equipa do Sporting Clube de Portugal. Claro, era insatisfatório este resultado para o treinador Jorge Jesus, que se recusou a dar os parabéns à equipa do Sporting Benfica e ao treinador Rui Vitória. Este fez algo que não é muito habitual e decidiu comentar um bocadinho daquilo que se tem passado nestas jornadas. O treinador diz que, enfim, que só lá para 90º é que aparece Jorge Jesus na sua lista de prioridades. Mas nem só de Primeira Liga é feito o futebol nacional, já aqui falamos desta Primeira Liga, como é lógico, era a mais importante, era a prioritária. Aqui decidiu-se o campeão nacional, decidiram-se os clubes que vão representar Portugal nas competições europeias. Desde logo, histórico, o Futebol Clube de Arouca, que é o 26º clube português nas competições europeias. Por lá passaram, por exemplo, Boa Vista, o Vitória de Guimarães, o Clube Sport Marítimo, e eu creio até também que o Campo Maiorense, não foi? O Leixões, não me recordo agora. O que interessa mesmo é que o Arouca está pela primeira vez nas competições europeias e agora então teremos este clube que há não muitos anos estava nos distritais de Aveiro. Incrível esta evolução. Vamos então agora à Segunda Liga com os resultados da última jornada e para já, já vai saber o porquê, subidas e descidas. Vamos então a esses resultados. Começando então, os jogos realizaram-se praticamente todos no sábado, não é? Portanto, não há muito que se possa dizer. Segunda Liga, então, vamos aos jogos. Todos no dia 13. Aliás, alguns no dia 13 de maio, peço desculpa. Vitória de Guimarães B 3-1 com o Futebol Clube do Porto B. Os portistas que foram os campeões da Liga, da segunda divisão, da Liga Letman. E depois, então, os restantes jogos no sábado. Todos tinham uma certa implicação, uns menos, outros mais. Tinham uma certa implicação no, na classificação. Por isso, realizaram-se todos às 3 da tarde. Atlético Clube de Portugal 2, Clube Oriental Lisboa 3. Nota para este jogo, já que depois do jogo ter terminado, a Polícia Judiciária entrou em campo e deteve alguns elementos, tanto do Atlético como do Clube Oriental de Lisboa. Clube Desportivo das Aves 1, Mafra 1. Benfica B 5, Freamunde 0. Freamunde podia subir à primeira divisão e seria histórico. Tal não aconteceu. No Seixal, o Benfica cilindrou esta equipa do Sport Clube Freamunde. O Mafra poderia aqui descer de divisão, mas não vai descer. Chaves 1, Feirense 1. Era certo que o Chaves iria manter-se na, iria subir à primeira divisão, 17 anos depois. Poderia não acontecer o mesmo com a equipa do Feirense, mas aconteceu. O 1-1 foi suficiente. E como não é muito habitual, tivemos duas equipas a festejar a mesma conquista no mesmo relvado. Isto é, a subida à primeira divisão. O Chaves fica em segundo, o Feirense em terceiro, o Portimonense em quarto, mas já lá vamos. Gil Vicente 2, Farense 3. Mas foi insuficiente, o Farense vai descer na mesma, pelo menos para já. Oliveirense 1, Leixões 2. Vamos aqui também perceber se o Leixões vai ou não descer. Aparentemente não, mas já lá vamos. Porque o Leixões, pouco depois também, foram detidos secretário-geral do Oliveirense, presidente de Leixões. Creio que foram estes os detidos. No total foram 15. Foram identificados hoje para serem amanhã levados a tribunal. E são 15 os arguídos no processo chamado Jogo Duplo da Polícia Judiciária com a imprescindível colaboração da Federação Portuguesa de Futebol. Mas, já lá vamos. Odivense 1, Leixões 2, Varzim 0, Portimonense 0. Com este empate na Póvoa, o Portimonense perdeu as hipóteses de subir à primeira divisão. Académico de Viseu 2, Sporting da Covilhã 0. Este era dos poucos jogos que não tinha relevância, creio eu. não estava nas contas nem de um clube nem de outro, portanto, Braga B1, Sporting Clube de Portugal B1, aqui também não tinha grande hipótese, um resultado bem diferente. Sporting jogou com o Braga com apenas 24 horas de diferença, grande diferença entre os dois marcadores nos dois jogos. Olhanense 1, Santa Clara 0. A equipa vai manter-se, as duas equipas mantêm-se na Liga de Honra. Penafiel 1, Famalicão também 1. Na tabela classificativa, como já sabem, a equipa do Futebol Clube do Porto B foi a campeã, com um total de 86 pontos. Reparem, a primeira divisão tem 18 clubes, a segunda tem 24, e o campeão da primeira divisão tem mais pontos do que o campeão da segunda. Isto é, uma grande competitividade na Liga de Honra. Vamos lá então continuar. Segundo os Chaves, com 81 pontos, sobe à primeira divisão. Feirense, com 46 jogos realizados. Mais de metade foram derrotas, foram vitórias. Menos de metade foram vitórias. Imaginem a competitividade. Menos de metade dos jogos disputados resultaram em vitórias. O Feirense perdeu 10 vezes, empatou 15. Os Chaves, mesmo os Chaves também. A diferença é que os Chaves empatou mais, porque os Chaves conseguiu um total de 21 vitórias, 18 empates e 7 derrotas. O Futebol Clube do Porto é a única equipa que consegue uma taxa de vantagem, uma taxa de vitórias pouco superior, mas assim superior aos 50%, que é em 46 jogos ganhou 26. Agora reparem esta competitividade. A equipa do Chaves ficou mesmo assim, portanto, como é que é impensável? É impensável quase, não é? Um segundo lugar teve menos de 50% dos jogos, resultando em vitórias. Incrível. 46 jogos, apenas 21 vitórias. Vamos continuar. Portanto, Porto com 86, Chaves com 81, Feirense com 78 pontos. Portimonense com 20 vitórias. E este empate que fez toda a diferença. A equipa do Portimonense fica então com 78 pontos também. Mas no confronto direto, o Portimonense perde para o Feirense. A equipa... Agora reparem também outra coisa, já agora por curiosidade. A equipa do Feirense, que é apenas o terceiro classificado, tem 57 golos marcados e 45 sofridos. Portanto, para terem uma ideia da competitividade desta divisão. Este é o quarto lugar, que é o Portimonense. Quinto lugar, o Friamundo. Mais uma vez, presença forte na Liga de Honra, na Liga Ledman. 46 jogos. Aqui com o melhor diferencial, o melhor goal average que o Portimonense, 16. Mas já tinha 74 pontos. Já a equipa do Famalicão. O Famalicão, que está no sexto, ficou no 6º lugar, com 72 pontos. O Olhanense ficou em 7º lugar. A equipa conquista 69 pontos neste campeonato. O 8º lugar, o Desportivo das Aves, que... tem no total, ou ficou no total com 67 pontos. Já o nono, o Varzim, ficou com um total de 65 pontos. Com 10 pontos. Em 10º lugar, a equipa do Sporting B, que ficou então com um total de 65 pontos também, mas em desvantagem. E o Gil Vicente, com um total de 62 pontos, no 11º lugar. 12º, Penafiel. Os penafidelenses conquistaram um total de 61 pontos. O 13º, a equipa de Vitória de Guimarães B, que consegue 60 pontos e é a primeira equipa, portanto, mais para baixo da tabela, é a primeira equipa a ficar então com um goal average em negativo. Portanto, tem mais 7 golos sofridos do que marcados. O 14º é o Sporting da Covilhã, com um total de 48, de 58 pontos. Já a equipa do Sporting Clube de Braga B fica com um total de 57 pontos. 16º, Santa Clara. A equipa açoriana fica com 57 pontos. E aqui ainda vamos no goal average de menos 3. Portanto, tudo muito equilibrado. A equipa do Académico de Viseu com, pronto, menos 14. Um goal average muito diferente aqui. 56 pontos. O Leixões em 18º com 55 pontos. O Benfica B com 55 pontos. E agora vamos lá aos clubes que vão descer. O Farense. Vão descer 6 clubes. O Farense, que fica com 54 pontos. Em 21º, também igualdade pontual, o Mafra, também desce. Em 22º, e também desce, o Atlético, com 51 pontos. 22º, o Oriental, com 41 pontos. Este já tinha garantido a sua despromoção há muito tempo. Há mais tempo ainda, o Oriental, o Oliveirense, que teve apenas 29 pontos. E aqui está o goal average, reparem, incrível. O primeiro lugar teve menos 2 pontos do que, enfim, do que o primeiro lugar da primeira divisão. Quando são mais clubes, não é? Portanto, são mais 6, o que origina mais 12 jornadas. O último lugar da, portanto, da Liga de Honra tem apenas mais 4 pontos do que o, portanto, do que o primeiro, do que o último, aliás, da primeira divisão. Recordo, com mais 12 jogos. Mas sobretudo o primeiro dado é interessantíssimo. Pois muito bem. É aqui uma situação que é relevante, e que nós vamos ter mesmo que falar sobre ela antes de fechar este nosso Zona Desportiva, e que tem a ver com as informações respeitantes às detenções que se verificaram no passado sábado nos campos do Atlético e também da União Desportiva Oliveirense. Caso a equipa de Oliveira das Mães. A equipa da Libertadores vai mesmo descer de divisão. O mesmo já ia acontecer com o Atlético. Aliás, com o Oriental. O Atlético aqui também pode ser então despromovido. E também pode acontecer o mesmo com a equipa do, portanto, do Leixões. E o Leixões foi a única destas 4 equipas que garantiu a manutenção no escalão secundário do futebol português. Na última divisão nacional. Isto porque as restantes são regionais, não são nacionais. Estes clubes, enfim, estas investigações, ainda muito pouco se sabe sobre elas. O que se sabe é que há dinheiro envolvido, alegadamente para favorecer a equipa do Leixões. E atenção, porque este processo já vinha a acontecer há 2 meses, em total secretismo, entre a Polícia Judiciária e a Federação Portuguesa de Futebol, que monitoriza, tem um sistema de monitorização, tem uma equipa de monitorização deste tipo de situações. Alegadamente, isto já terá chegado ao Conselho de Disciplina da Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Ainda nada se sabe neste aspecto. O que é certo, o que não deixa de ser curioso, é que há não muito tempo, o presidente da SAD, da União Desportiva de Leiria, que está a voltar pela subida ao futebol nacional, ao futebol profissional, era uma equipa que basicamente estava numa situação, portanto, um tanto delicada. Isto é, o presidente foi preso, foi detido, aliás, um foi preso, foi detido, por estar então envolvido numa rede de favorecimentos, numa rede de branqueamento de capitais, lavagem de dinheiro, enfim. Aqui será por combinação de resultados. Mas o que estas duas operações têm em comum, seja a Matrioscas, seja a jogo duplo, é o alto secretismo que se tem conseguido nestes casos. Fala-se muito nas fugas de informação e, neste caso, o silêncio tem sido de excelência. Próxima época, ainda há muito pouco que se sabe. Duas das coisas. Uma é que o Renato Sanches não estará ou não deverá estar no Sport Lisboa Benfica. Vai rumar até Munique para pertencer aos bávaros do Bayern de Munique por 35 milhões de euros mínimo. Bom, e outra coisa é que vamos ter mais uma época a falar das arbitragens. É um assunto que na desportiva não vamos abordar muito, porque aqui não falamos sobre polémicas, falamos sobre desporto, a não ser que comprovadamente tenha havido alguma influência ou que se entenda que há alguma influência, mas não é algo que nós, por apanágio, vamos fazer com apreço. Que é falar de arbitragens e de que os árbitros favoreceram ou foram pagos, ou diz-se que sim, diz-se que não. Poderemos às vezes aqui focar alguma notícia, mas não será muito por norma trazermos lances. Até porque isso é contradesportivo, não é? Portanto, no nosso entender, trazer lances de grandes penalidades, lances de mãos na bola, lances de não sei o quê. Dou-vos um exemplo. Neste passado sábado haveria um alegado erro grosseiro quando o Estoril Praia, supostamente o jogador do Estoril Praia, agarrou a bola com a mão e o árbitro assinou a falta contra o Belenenses. E o próprio comentador da Antena 1, o Nuno Matos, disse que era um erro grosseiro, que o árbitro estava a precisar de óculos. Depois teve que se retratar, porque numa repetição de costas já parecia exatamente que era o jogador do Belenenses a tocar a bola com a mão. Portanto, são casos tão, não é, que eu acho que só a videoarbitragem pode decidir e, portanto, nesse aspecto, é algo que nós nos vamos escusar a comentar. Para tempo de fecho, só dizer então que a equipa do Vizela está de regresso à Liga de Honra, 5 anos depois, e há um clube que se vai estrear, que é o Clube Desportivo da Cova da Piedade. São os dois clubes que para já estão apurados nesta luta pela subida, não é? Há aqui então três há aqui três há aqui dois clubes já apurados então, que são o Vizela e também a equipa do Cova da Piedade. Recordando que quase investiram mais um estreante de Braga, que era o Fá, mas tal não aconteceu. O nosso Na Desportiva fica por aqui, vai regressar na próxima segunda-feira, quiçá com mais novidades sobre qualquer um destes casos. Independentemente disso, certamente com mais informações sobre a subida à Liga de Honra. São 6 vagas. A todos, boa noite e até à próxima edição do Na Desportiva.